gente, beleza. E com essa linda música, vamos finalizando o programa de hoje, né? Segunda-feira a gente se encontra aqui na Sintonia Web Rádio. Tá bom? Fica todos com Deus, porque com ele eu vou, hein? A gente se encontra amanhã pela Rádio Palmeira FM em 104,1, tá bom? Amanhã a gente se encontra no programa Viva a Noite. Agora vem aí o Bodega do Maguila. Um forte abraço. Aonde quer, ó. Se você esteja, obrigadão pelo carinho. Vamos estar no ar com o programa Bodega do Maguila. Legal? É sim, um programa maravilhoso. Tá bom, gente? Vai, vai aí, tá bom? Tchau. Forte abraço. Eu vou trazer essa daqui um pouquinho pra você curtir, ó. Que chora assim, se quando foi embora nem pensou em mim. Você me disse adeus sorrindo e eu chorei, e disse que era pouco tudo que eu te dei. Porque chora assim, no jogo do amor eu não fui desleal. Você jogou, trapaceou fazendo mal e me deixando à beira de um abismo. Foi egoísmo seu. E agora chora, pedindo pra voltar de qualquer jeito. Nem sabe que aqui dentro do meu peito existem marcas do seu abandono que tira o sono. E ligue agora e peça sua música. 24 horas com você, fazendo a vida acontecer, espalhando amor e emoção, música, cultura e informação. Sua melhor sintonia e muito bom gosto. Que todo mundo ouve. Sintonia Web Rádio. Sintonia Web Rádio. Você diz que me quer, meu coração chora de duvidar. Se realmente quer, porque não fica comigo? Dói no coração em saber que existe outro alguém com você, ganhando seus abraços e seus beijos. Quem ama quer estar sempre perto, é a verdade da vida. Quem quer faz de tudo pra dar certo. Essa sua indecisão não faz bem pro meu coração, que já se entregou por inteiro. Um lindo momento de amor que no pensamento ficou. Será que meu momento sente o mesmo? Essa é a sua Web Rádio. Web Rádio. A Sintonia Web Rádio. Palmeira dos Índios. Direção geral, Robério Pereira. Muito mais música. Muito mais você. 95,9. Conectada com você. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora. Começa agora. Começa agora. Começa agora. Bodega. Bodega. Bodega. Do Maguila. Do Maguila. Do Maguila. Do Maguila. Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Bodega do Maguila. Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila, chegando em mais um fim de semana aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil e de Cabo Verde também. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila e vamos às atrações de hoje. Hoje tem mais uma edição do quadro Brasil Barbeiro, com Sérgio Rins e Fernando Chicrete, hoje recebendo a nova dupla de sucesso em todo o Brasil, sim senhor. Hoje vamos falar também de gibis, histórias em quadrinhos, e vamos falar também de uma injustiça cometida contra um grande nome dessa arte aqui no Brasil. Vamos tocar também muita música e atender a sua participação pelo nosso Bodega Zap, que é este aqui. DDD 89 99992 7022. Faça o seguinte, quando você for mandar áudio, faz que nem ligação a cobrar. Diga seu nome e a cidade de onde está falando. Né? A locução, roteiro, seleção musical, trabalhos técnicos são meus e Anjos da Silva, com a participação de Pablo César no quadro Brasil Barbeiro. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia, com Ian José Silva. Mulher se levanta pela manhã, acorda o marido e lhe diz: amor, eu tive um sonho maravilhoso. Sonhei que você me dava um colar de diamantes no meu aniversário. O que será que isso quer dizer, hein? E o marido responde: ué, você vai saber no seu aniversário. Chega o aniversário da esposa e o marido entra em casa com um pacote. A mulher, com as mãos trêmulas, rasga nervosamente o papel, abre a caixa e encontra um livro intitulado O Significado dos Sonhos. Moral da história: muito sonho e pouca ação é igual a zero resultado. E também, a moral da história pode ser o seguinte: diamante é uma coisa tão cara que só fica no sonho mesmo. Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila, que já está no ar. Você está na Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. Muito bem, antes da gente começar a parte musical do nosso programa, vamos saudar as novas rádios parceiras da Rede Bodega Sat, a pior rede de rádios do Brasil. Eu bati a caneta no microfone, baoi. Vamos saudar aqui os nossos amigos de mais um estado, é a Bodega do Maguila chegando no norte do Brasil. Alô, galera do estado do Amapá, pessoal de Macapá, da nossa rádio. Um abraço a todo mundo aí do estado do Amapá, meu amigo Vinícius Souza, gente finíssima. Um abraço também ao pessoal de Campinas, São Paulo, da 99 Web Rádio, ao pessoal de Quixadá, Ceará, da Rádio 2WFM, aos meus amigos de Buriti dos Montes, no Piauí, galera da Top FM 104,1, e por último, mas não menos importante, galera da Rádio Nova Satuba Web, lá de Satuba, Alagoas. Toda essa turma boa que agora passa a escutar o pior programa do rádio brasileiro e mundial também, quiçá, né? Tem alguns concorrendo aí a nível mundial, mas nós aqui brasileiros a gente se agarante, beleza? Vamos agora abrindo a parte musical do nosso programa naquela pegada de festa junina. Vamos começar com uma sequência bacana de forró, trazendo de início Caviar com Rapadura. Vamos ver o esqueleto. Né? A música boa pra começar com chave de ouro. Depois eu trago Abdias e a música moreninha, e fechando a Cisão. Não pode faltar a Cisão. Se não tocar a Cisão, a gente tá desonrando o mês de festa junina, né? Então vamos tocar, fechando a sequência, a Cisão, Eu Quero Meu Amor, três carimbadas, pra começar com chave de ouro a nossa Bodega do Maguila. Arrasta as cadeiras, tira tudo da sala, tira o chinelo pra não tropeçar, tira o tapete, aumenta o som e vem curtir com a gente. Amo fiel esqueleto, amo fiel esqueleto, amo fiel esqueleto, amo fiel esqueleto. Esqueleto, amo ver o esqueleto, amo ver.

fica, meu benzinho, esse amor é pra nós dois. Sim, sim, sim, sim. Nosso amor é proibido, só da casa nós depois. Sim, sim, sim, sim. Cala a boca, meu benzinho, esse amor é pra nós dois. Sim, sim, sim, sim. Nosso amor é proibido, só da casa nós depois. Está fazendo frio, cadê minha paixão? Quero ser o dono do seu coração. Doidão, vou ficar doidão se não encontrar o meu amor aqui nesse forrozão. Doidão, doidão, doidão se não encontrar o meu amor aqui nesse forrozão. Quero meu amor, eu quero meu amor, eu quero meu amor aqui nesse forrozão. Eu quero meu amor, eu quero meu amor, eu quero meu amor na quintura do salão. Esse amor é pra nós dois. Sim, sim, sim, sim. Nosso amor é proibido, só da casa nós depois. Sim, sim, sim, sim, sim. Cala a boca, meu benzinho, esse amor é pra nós dois. Sim, sim, sim, sim. Nosso amor é proibido, só da casa nós depois. Está fazendo frio, cadê minha paixão? Quero ser o dono do seu coração. Doidão, vou ficar doidão se não encontrar o meu amor aqui nesse forrozão. Se não encontrar o meu amor aqui nesse forrozão. Eu quero meu amor, eu quero meu amor, eu quero meu amor, eu quero meu tá amor. Tá aí, você ouviu a Cisão, eu quero meu amor. Antes eu toquei Abdias, ai moreninha do cabelo de retrós, né? E antes eu toquei, abrindo a sequência, Caviar com Rapadura balançando o esqueleto. É bom, né, a gente movimentar, dançar, ser feliz, é espairecer, porque o noticiário é tanta desgraça, tanta coisa ruim. Vamos espairecer, vamos falar de coisa boa, né? Não, vamos tocar música boa, fazer você rir um pouquinho. Essa é a sua Bodega do Maguila. Pra você que tá ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que já é de casa, você já sabe como é que é o nosso lariado, né não? Então vamos agora com o nosso quadro, que é o Brasil Barbeiro. Sérgio Rins e Fernando Chicrete trazendo as notícias para os caminhoneiros, pra turma do trecho em todo o Brasil. E hoje eles prometem trazer uma grande dupla sertaneja, a dupla que tá fazendo sucesso aí. Muita atenção, olho nesses meninos, porque eles vão fazer sucesso aí nas rádios de todo o Brasil, tá certo? Vem chegando o Brasil Barbeiro aqui na sua Bodega do Maguila. Vou seguindo e vou deixando na poeira aquele carro que passou por mim lá atrás. A PRF me persegue o tempo inteiro por esse Brasil Barbeiro. Alô, amigos do trecho, é o Brasil Barbeiro montando acampamento no seu rádio, trazendo as notícias pra você que empurra o Brasil pra frente. Aqui fala seu amigo de sempre, Sérgio Riz, e comigo, Fernando Chicrete. Opa, Sérgio, é isso aí, estamos chegando, abrindo a boleia, pode entrar, se sentir em casa, porque o nosso Brasil Barbeiro tá só começando. Brasil Barbeiro. A primeira notícia de hoje tem a ver com saúde. Para evitar o consumo de rebite e outras drogas por parte dos motoristas, uma transportadora de São Paulo tomou uma medida drástica. Colocou um alarme na cabine de cada motorista da companhia. Ao menor sinal de fadiga, o alarme começa a tocar músicas da cantora Anitta em volume máximo. O motorista tem até 30 segundos para acordar, desligar o alarme e parar o caminhão no acostamento, sob pena de perder o ordenado da viagem. É o bem-estar do irmão da estrada sempre em primeiro lugar. E as novidades da área da tecnologia de caminhões não param por aí, porque a montadora Voe Volto promete acabar com a fama dos caminhoneiros de serem garanhões, de serem mulherengos. Os novos caminhões da marca estão vindo com um sistema de câmeras e geolocalização dentro da cabine. A cada vez que o caminhão para perto de uma casa de boa reputação ou alguma mulher entra na boleia, um alerta é disparado para o celular da esposa do caminhoneiro e imediatamente ela tem acesso às câmeras de dentro da cabine. O teste feito com 20 motoristas dos Estados Unidos conseguiu reduzir a taxa de infidelidade em 96% e agilizar o tempo de entregas em até 30%. Já dizia o velho ditado, onde se ganha o pão, não se come a carne, não é verdade? Bem, e agora tá chegando uma super dica para você do nosso especialista em estradas, Giovanni Pedaggio. Para-choques. A manutenção do para-choque é importante para que o caminhão possa rodar sem maiores problemas. Mas mais importante do que uma boa manutenção é uma boa frase de para-choque. Alguns preferem colocar o nome dos filhos ou da esposa, outros preferem ser mais criativos e colocam ditados, piadas e outras anedotas. Mas para o caminhoneiro que não sabe qual frase colocar no para-choque do seu possante, a tecnologia é a aliada perfeita. Por exemplo, agora mesmo estou pedindo a uma inteligência artificial sugestões de frases para pôr no meu caminhão. E ela retornou o seguinte: o amor é como uma fruta, doce e que está à venda por R$ 5,99 no hortifruti da esquina. Bem, a frase não ficou 100%, mas basta dar uma adaptada e você já está pronto para fazer sucesso nas estradas país afora. Sai do meio, p***! Brasil Barbeiro. E agora nós vamos fazer uma pausa, porque daqui a pouco tem entrevista aqui no Brasil Barbeiro. Vou deixar os rapazes se apresentarem aí. Nós somos a dupla Delay Reverb. E daqui a pouco... Não, do início. Nós somos a dupla Delay Reverb. E daqui a pouco estaremos no Brasil Barbeiro. Peraí, deixa aqui, tá errado. Tá errado, rapaz. Do início. De novo, vai. Nós somos a dupla. Enquanto os meninos se desenrolam, vamos pro intervalo e voltamos já com mais Brasil Barbeiro pra você. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Aqui você tem companhia na sua web rádio. Sintonia Web Rádio. É pelos meus filhos. Por eles eu topei trabalhar no turno noturno. É por Sofia. Por ela, eu acordo todo dia antes do sol nascer. É pro Zé poder entrar na faculdade. Por ele, eu chego do serviço e nem descanso. Vou rodar de aplicativo. Todo alagoano é assim. Põe o coração no trabalho. E o governo de Alagoas é igualzinho a você. Coloca o coração em tudo que faz. Por isso, são 100 dias de trabalho e coração. 100 dias com novas creches cria, com IPVA zero do programa Correria. Com mais de 3 mil atendimentos no Hospital do Coração. 100 dias com 1.300 policiais convocados. Com 13º do CRIA, com grotas reformadas. 100 dias com promessas cumpridas. 100 dias trabalhando por você e pra você. Governo de Alagoas. 100 dias de trabalho e coração. O trânsito é feito por vidas. Depoimento de Rondon Caetano, que perdeu o filho no trânsito. No dia 5 de dezembro, eu recebi a notícia que uma pessoa totalmente embriagada colidiu com o carro do meu filho, Pedro Caetano. Um jovem de apenas 25 anos, que veio a falecer 30 dias depois. Naquele dia, eu perdi meu filho. A família perdeu. Os amigos perderam. A irresponsabilidade de uma única pessoa mexeu com a vida de centenas de outras. Se beber, passe a chave ou peça um veículo por aplicativo. O trânsito é feito por pessoas amadas, por pais, filhos, amigos, por vidas. E lembre-se, o maior sempre cuida do menor. Juntos salvamos vidas. Uma campanha de utilidade pública. Palmeira FM. FM. O pior programa do rádio está de volta. Sérgio Rins e Fernando Chicrete estão apresentando Brasil Barbeiro. Tamo de volta com Brasil Barbeiro em ritmo de música boa. Tamo recebendo aqui esses dois meninos que vem daí da nova safra, né? Do sertanejo nacional, tô fazendo um sucesso danado. É a dupla Delay e Reverb aqui no nosso programa. Sejam bem-vindos. Bom. É uma grande alegria estar aqui. A alegria é nossa. Agora explique, como foi que vocês se juntaram e a dupla surgiu? A gente conheceu na época da pandemia, né? A gente estudava na mesma faculdade, a Unisquina, e aí, durante as aulas remotas, um descobriu que o outro cantava. Aí a gente foi conversando e só